Sigo injetando na rima gás neurotóxico. Contra os que encarceram 30 mil por ano em depósito. Contra os que ensinam idioma pra adolescente. Atender nos bordéis da Copa, gringo cliente. Não existe alegria com silhueta de cor pintada no chão. Em protesto ao padrão FIFA do boy. Execução com o novo bandeirante pondo na ficha criminal. Massacre da Cé Pinheirinho, vigário geral. Joguei pedra no choque porque manda ter cumprido em sauna. Fazendo Hot Wheels virar Saveiro clonada. Que depois de dar ré na porta de aço faz inclusão digital com PCs furtados. Não precisei de Vox Populi pra ver que os de PT tem comum ausência do nome do pai no RG. Que explode a Cherokee blindada do tesoureiro, porque o 13 de maio só vigora com morteiro. Ainda nos treinam pra ser os escravos da casa, agradecidos por servir a lagosta defumada. Ainda definhamos onde cirurgiões e ortopedistas dão lugar a analistas de sangue e papiloscopistas. Verso feliz quando não tivermos no prédio invadido. Admirante atrimóvel que pra nós é proibido. Quando a meta do vencedor da eleição foi inaugurar a faculdade no centro de correção. E a letra carregada com substância venenosa é pelo fim da catombe diária praticada por Dick Rota. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da prisão em massa da indução à venda de droga. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da catombe diária praticada por Dick Rota. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da prisão em massa da indução à venda de droga. Se a alienação não impedisse a ação com Fai Dinamite, Rio 16 seria 72 em Munique. A gente ia apresentar os Fulgêncios Batistas que geram chamas em consultórios de dentistas. Que todo dia reprisa a cena do pai desnorteado, falando com a alma do filho onde ele caiu baleado. Rezo pra criogenia dar errado. Rico não pode acordar depois de congelado. Não precisamos de que oferece 300 perdas por semana pra você agilizar colheita de laranja. De quem te põe no leito crivado de perfurante, esperando um mutirão de doador de sangue. Apoios duras importados de Miami no colchão. Sem ser em ciência política na educação. Tô junto na importação do míssil de pequeno porte. Se evita o decreto das nossas penas de morte. Resiste vida em outro planeta, se evita o contato. Teme acabar como que o Dig deixa os rins paralisados. Entrar pra lista dos sequelas por escopeta que amenizam dor crônica com analgésico tarja preta. É bacana, sabe por que eu não tenho bens? Porque minha família nunca escravizou ninguém. Se eu fosse descendente de um colonizador arrombado, tinha marca de cerveja e hipermercado. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da catombe diária praticada por Dick Rota. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da prisão em massa da indução à venda de droga. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da catombe diária praticada por Dick Rota. Minha letra carregada com substância venenosa é pelo fim da prisão em massa da indução à venda de droga. O que eu canto tá explícito nos livros que custam 120 reais pela estratégia dos ricos. Quantos mais dígitos no preço da informação, menos revoltado mirando use sob a luz da razão. Por isso ato como pirata, sou mal no hip hop. Roubo dados sigilosos, injeto nos bairros pobres. Tento impedir que convençam você com o chaveco dos 30 milhões que entraram na classe C. Mentem pra te converter no eleitor cativo, que voto qualquer de cerebrado apontado pelo partido. São tão cínicos quanto chefes de polícia que não divulgam sequestro relâmpago das suas firmas. Alô mãe, tô aqui tal quebrada. Traz pros cana 500 conto e a tela de 50 polegadas. Quem não quer sacos na sua rede de loja, não pede só firma secreta na feira de droga. Pressiona o congresso pra alterar o código penal, pra que crimes políticos recebam pena capital. Vértebras foram reduzidas a poeira no ar, pra que eu tivesse o direito de me manifestar. Se eu for o povo alegrando a curtida playboyzada, traio os Black Panthers. Chase, sua causa tá no rap de atitude. Regota na máfia pra sair, é só rígido num caixão de